Panorama Agrícola para 5 de março de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Este é o Panorama Agrícola de 5 de março de 2013, terça-feira de lua minguante. Um abraço para você. Na mesa de som está o Eduardo Maira, eu sou o Mauro Moira. O ditado do programa é: a mulher pinta o rosto, mas não o coração. No Panorama Agrícola desta terça-feira, você confere uma dica para a qualidade do leite. Também na entrevista, dia de campo em Canoinhas entre Embrapa e EPAGRE. E o professor da terra, Evaldo Roberto, fala sobre a água e o solo. Quer participar do programa? Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Confira também o Panorama Agrícola na internet, no site da EPAGRE ou no portal Dia de Campo. Uma dica que pode mudar o seu dia. Você, produtor de leite, para conquistar a qualidade exigida pelo consumidor, lave bem os tetos das vacas e seque com um papel toalha. Descarte os 3 primeiros jatos de leite. Não ordenhe cada animal mais do que 7 minutos. E deixe o estábulo limpo, arejado e com boa insolação. É hora das notícias. Reportagem do jornal Valor Econômico indica que o Brasil tem todos os ingredientes para se tornar a próxima potência mundial em pescados, junto com os produtores da Tailândia, Noruega e China. Essa é uma das conclusões de um estudo citado pelo jornal do principal financiador agrícola do mundo, um banco de origem holandesa, o Banco Rabobank. De acordo com o jornal Valor Econômico, essa instituição calcula que a produção brasileira de pescados em cativeiro vai alcançar 960 mil toneladas nos próximos 9 anos, o dobro do que foi registrado no ano de 2010. Na avaliação do banco holandês, o Brasil reúne condições ideais para suprir o crescimento mundial por pescados nos próximos anos. O Brasil dispõe de uma das maiores reservas de água do mundo e tem ampla oferta de grãos, como soja e milho, para a produção de ração. Primeiro Encontro Regional Unificado das Mulheres, no dia 7 de março, quinta-feira, em Chapecó. O evento é da FETRAF Sul. As discussões este ano passam pela ampliação da licença maternidade de 4 para 6 meses para todas as trabalhadoras brasileiras. O Encontro das Mulheres em Chapecó será na comunidade Colônia Bacia e deve reunir mais de 400 mulheres. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Hoje, a partir da 1:30 da tarde, acontece em Canoinhas um dia de campo, parceria da EPAGRE com a Embrapa, sobre olericultura, grãos, fruticultura. Quem dá detalhes sobre esse dia de campo em Canoinhas é o gerente regional da EPAGRE em Canoinhas, Donato Noemberg. Então, os principais temas que vão ser mostrados nesse dia de campo é a área da olericultura, né, como principal foco. Nós vamos ter também a parte de grãos, né, onde a região do Alto Norte é muito forte nessa questão de grãos, e complementando esses temas, a fruticultura, principalmente ligada à área de citros, que é o que a Embrapa trabalha, e a área de maçã e uva, principalmente, que é o que a EPAGRE trabalha na região. O dia de campo que acontece hoje à tarde em Canoinhas aborda também questões da cultura local e de hortaliças tradicionais. Nós temos hortaliças tradicionais, as culturas aí que nós trabalhamos forte na região, como é o caso principalmente do pepino. Na área de grãos, um resgate aí de culturas locais, de feijão, milho, e outras espécies também. E na área da fruticultura, como eu falei, principalmente a questão da maçã e da fruta do cítrus. O nosso caso da maçã já passou hoje, né, a fase de colheita, então nós vamos fazer um trabalho dentro do auditório do centro de treinamento, mostrando esse trabalho que está sendo feito e como uma forma de motivar o nosso agricultor a participar desses programas que a IPAG desenvolve hoje, dentro IPAG e Embrapa, né, dentro da área da fruticultura. Donato, no caso das hortaliças tradicionais, algum resgate que chama a atenção? Chama. Nós temos diversas espécies, inclusive esse é um trabalho desenvolvido já há um bom tempo, principalmente pela Embrapa, e a gente está chegando junto com esse trabalho agora, porque nós temos um programa dentro da IPAGRE chamado de atividades não agrícolas, né, e autoabastecimento, onde a gente procura fazer com que as famílias possam consumir um produto de melhor qualidade, um produto produzido dentro da sua propriedade. Então chama atenção lá, por exemplo, a Oropronobis, que é uma hortaliça tradicional que possui mais de 25% de proteína na sua matéria seca. Então isso realmente é uma coisa assim que chama atenção, assim como várias hortaliças tradicionais, como taioba, cará e outras hortaliças que caiu em desuso, né? O pessoal não usa mais, e o pessoal um pouco mais antigo que nos ouve aí com certeza lembra dessas hortaliças e estão sendo resgatadas hoje dentro desse trabalho. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com Donato Noemberg, gerente regional da IPAGRE em Canoinhas, sobre o dia de campo que acontece hoje, 1h30 da tarde, na IPAGRE e na Embrapa, uma parceria IPAGRE-Embrapa em Canoinhas. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, a água é indispensável à atividade biológica de todos os seres vivos. Na composição química das plantas, a água perfaz 80 a 90% de seu peso fresco. O meio de onde as plantas obtêm água varia conforme sua forma de vida. Nas plantas terrestres, é retirada do solo, o qual, além de servir para sua fixação e nutrição mineral, funciona como um verdadeiro reservatório de água. A água para as plantas depende da disponibilidade no solo e só é absorvida pelas raízes se o solo for solto. Os solos de textura arenosa, solos leves, possuem teores de areia superior a 70% e o de argila inferior a 15%. São permeáveis, leves, de baixa capacidade de retenção de água. Solos de textura média, solos médios, são solos que apresentam um certo equilíbrio entre os teores de areia, silte e argila. Normalmente apresentam boa drenagem e boa capacidade de absorção de água. Solos de textura argilosa, solos pesados, são solos com teores de argila superior a 35%. Possuem baixa permeabilidade e alta capacidade de retenção de água. Esses solos irão reter a água por pressão entre os poros, não deixando a água disponível às raízes. Portanto, só um equilíbrio de solo fará com que a assimilação da água seja total. Lembrando, amigo agricultor, que todos os nutrientes estão dissolvidos na água da chuva ou irrigação. Com a ausência de água no solo, a absorção de nutrientes pelas raízes será nula. A irrigação das plantas em qualquer ambiente será melhor aproveitada pela manhã, quando inicia a fotossíntese. À tarde, a rega é feita também, mas somente na estação quente, depois das 15 horas. Ao contrário do que muitos acreditam, irrigar ao meio-dia não cozinha as plantas. O que ocorre é que boa parte da água irá evaporar devido à temperatura alta neste horário, principalmente nas estações quentes. À noite, a planta absorve pouca água e suas folhas demoram muito para secar. Para evitar o aparecimento de fungos, é melhor evitar irrigações por aspersão no período noturno. Amigo agricultor, conheça bem a textura do solo de suas lavouras e fique de olho na umidade do solo, pois a falta de água prejudica as plantas, diminui a produção, influenciando na renda da família. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou